deixa reserva, sai à procura de proteção. Ele espera na cidade grande ver um novo amigo, um bom dos irmãos. Sendo ativo ele vê, aprende e ensina lá no sertão. Coisas boas na escola da aldeia com sabedoria em cada lição. Aqui Deus é o supremo na aldeia, o índio fala tupã. Assim mamãezinha linda, o bom filho chama-se Chimiporã. Considera o civilizado dizendo capaz, praticando na terra do índio muitas coisas erradas que o índio não faz. Nesta hora fazendo uma prece, a força divina vence o Satanás. É uma ordem de amor e bondade, faça o caridade, deixa o índio em paz. Aqui Deus é o supremo na aldeia, o índio fala tupã. Assim mamãezinha linda, o bom filho chama-se Chimiporã. Clube do Caipirão. Gabriela na festa da casa do seu Serafim. Quando eu olhei pra ela, ela olhava pra mim. Moço, fiquei tão vermelho e ela mais branca do que um jasmim. E eu olhava pra ela, torcia a gravata sorrindo assim. Depois eu vi Gabriela comprando na feira lá de Bom Jardim. Eu fui chegando pra ela e fui dizendo assim: minha fulô Gabriela, eu gosto de tu e tu gosta de mim. Ela baixou a cabeça com um dedo na boca sorrindo assim. Eu casei com Gabriela e a festa foi paga por seu Serafim. Eu dei um beijo pra ela, ela deu beijo pra mim. Quando já era bem tarde e a festa já tava em pé dando fim, os convidados passava, olhava pra gente sorrindo assim. Eu garrei com Gabriela, rumamos pra casa sozinho, enfim. Quando pegamos no sono, o galo cantou assim. Quando acordei, Gabriela já tava acordada olhando pra mim. E eu olhando pra ela, os dois bem vermelhos sorrimos assim. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Aquele velho ranchinho ali na beira da estrada, morreu o tropeiro velho da vida longa e cansada. Ele morreu nos meus braços, sua alma subiu pesada. Achou que 80 anos não tinha tinha vivido nada. No povo anda uma lenda, que do rancho pra fazenda o velho ronda boiada. Ai, ai, ai, que do rancho pra fazenda o velho ronda boiada. Tem passado, me conta a história assim, que em horas mortas da noite o velho chama por mim. Bem trajado, pala branco, sai do rancho de capim, se entranha a fazenda dentro, percorre toda até o fim. Grita com a boiada e chora, ainda se ouve a espora na grama fazer te rir. Ai, ai, ai, ainda se ouve a espora na grama fazer te rir. Dizem que noite de chuva, ô lua clara demais, o velho não aparece, só se ouve gritos e ais. Os tropeiros que ali passam, às vezes voltam pra trás, sente remorso em ouvir o escarcéu que o velho faz. Grita pelo seu cavalo, do relho se ouve o estalo, me chama, vem cá, rapaz. Ai, ai, ai, do relho se ouve o estalo, me chama, vem cá, rapaz. Atrás eu fui lá, quando a noite escureceu, pra ver se era verdade, se volta quem já morreu. Não vi, mas ouvi a voz dizer assim: filho meu, acendesse muitas velas, mas do terço tu esqueceu. Rezei o terço em sua graça, todo o povo já lhe passa, nunca mais apareceu. Ai, ai, ai, todo o povo já lhe passa, nunca mais apareceu. Grande sucesso do gauchinho Teixeirinha, A Volta do Tropeiro Velho. Antes tivemos Gabriela com os Milionários do Riso, Alvarengue Ranchinho, e Cacique Pajé, os Reis da Chibatá. Deixe o índio em paz. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. A intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Por conta disso, as parcerias e nossa audiência crescem cada vez mais. E esse sucesso nós devemos a você, que é o nosso maior parceiro. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Quando a música é boa, toca aqui no Clube do Caipirão. Vamos ouvir Vadico e Vidoco, de 1970, Assombração. Noite escura que nem breu céu. Clube do Caipirão. Eu recebi uma carta noticiosa e mensageira do bairro da Cachoeira, da fazenda do Matão. Antes de rasgar o selo, reparei no remetente, escrita pelo gerente, no endereço do patrão. Ai, quando eu li a missiva, senti no peito um galeio, compreendi que estava feia no lugar a situação. Apareceu uma onça de foguete na canela, pegando potro e vitela, arrasando a criação. Ofertava um grande prêmio a quem matasse a pintada. Eu aceitei a parada, mas foi por inclinação. Passou a Semana Santa, era um dia de aleluia. Ajeitei a mala e cuia pra sair cortando o chão. Ai, joguei por cima do ombro o meu capote de lona, aviamento na patrona, apetrecho e munição. Espingarda cartucheira eu levei de tiracol, as pontas do cachecol eu prendi no cinturão. Peguei a velha corneta, lustrei o bocal de prata. Eu trelei a campeonata, o piloto e o sultão, com a grande confiança nos três cachorros de raça. Soltei no rastro da caça, lá no alto do espigão. Ai, os três entraram na mata, dando sinal de elefante. Eu segui um pouco adiante, garantindo a posição. Esperei na travessia do velho mandacaru, jararaca e urutu, dava um bote de traição. A rainha da floresta desceu pela ribanceira, apesar de ser mateira, desmentiu a informação. Nos terrenos conhecidos, percebeu a emboscada, desceu pela invernada pra pular o ribeirão. Ai, mas tudo que é vivente tem seu momento infeliz, caiu que nem a perdiz na unha do gavião. Alvejei de queima-bucha quando foi fazer passagem, matei a fera selvagem, derrubei mais um campeão. Pro capataz da fazenda entreguei a empreitada. Precisava uma picada, eu abri com meu facão. Perguntaram do meu nome, eu só dei as iniciais. Eu vivo nas capitais, mas adoro este sertão. Ai, eu não quero pagamento e nem medalha de ouro, só quero levar o couro pra aumentar a coleção. Eu vim pra matar saudade, não foi pra ganhar dinheiro. Pra filha do fazendeiro, entreguei o meu cartão. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Vai subindo, formando um grande véu. As patas da boiada vão marcando estrada e também o céu. Poeira vai subindo, formando um grande véu. As patas da boiada vão marcando estrada e também o céu. O chão não tem limite. Se o gado dá um estouro, peão nunca desiste. Para salvar um touro num rancho improvisado, viola no ponteiro, o coração coitado vive apertado, a saudade veio. E agora tão distante, o pensamento é nela, e só por causa dela continuo sendo um boiadeiro errante. O chão não tem limite. Se o gado dá um estouro, peão nunca desiste. Para salvar um touro num rancho improvisado, viola no ponteiro, o coração coitado vive apertado, a saudade veio. E agora tão distante, o pensamento é nela, e só por causa dela continuo sendo um boiadeiro errante. E só por causa dela continuo sendo um boiadeiro errante. É o Sérgio Reis, Marcando Estrada, de 1996. Antes tivemos Caçada de Onça, grande sucesso da dupla Craveiro e Cravinho, e Vadico e Vidoco, Assombração no Clube do Caipirão. É só sucesso! Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Ô Juju, cadê o café, Juju? Ah, já ajeitou? Que beleza, hein? Traz um golinho pra nós, faz favor. Aê, Juju, essa é a dona Juju, cafezinho gostoso, adoçado com rapadura. Obrigado, viu, Juju? Clube do Caipirão. Muito bem, é hora do intervalo. A gente volta na sequência. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. No batidão do balaio, o sucesso continua aqui no nosso programa. Vamos ouvir Boi Soberano, clássico da nossa canção. Bonita Mora de Viola, na interpretação de Zé Carreiro e Carreirinho, os maiores violeiros do Brasil. Já lembrei, tenho saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês e mês cortando estrada no meu cavalo Ruan. Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos. Não me esqueço de um transporte, 600 boi cuiabano. No meio tinha um boi preto por nome de Soberano. Na hora da despedida, o fazendeiro foi falando: cuidado, este boi que nas guampas é liviano. Este boi é criminoso, já me fez diversos danos, tô queimou pela estrada, naquilo sempre pensando. Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando, a boiada estourou, ai, só ouvi a gente gritando. Foi mesmo uma tirania na frente, o soberano. O comércio da cidade, as portas foram fechando, e na rua tinha um menino, de certo estava brincando. Quando ele viu que morria de susto, foi desmaiando, coitadinho, debruçou na frente do soberano. O soberano parou, ai, em cima ficou bufando, rebatendo com o chifre os boi que vinha passando. Naquilo o pai da criança de longe vinha gritando: se esse boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando. E quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando, caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando: salve meu anjo da guarda deste momento tirando. Quando passou a boiada, o boi foi se retirando. Veio o pai dessa criança, me comprou o soberano. Este boi salvou meu filho, ninguém mata o soberano. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Viola pastora, minha professora, fiel defensora de uma tradição. Viola muralha que trouxe a medalha do chapéu de palha da nossa canção. Viola cristã, minha anfitriã, ao povo e divã da inspiração. Viola batina que tanto fascina, tu és a vitrine, retrata o sertão. Viola monarca, minha patriarca, que veio na arca do velho Noel. Viola chancela verde e amarela, mantenho com ela a tradição de pé. Viola herança que estampa a lembrança e revela a infância do meu dia a dia. Viola de prata, seu leito retrata, que veio da mata trazendo harmonia. Viola universo, esteio e progresso do grande sucesso das melodias. Viola essência que embala a inocência da sobrevivência da poesia. Viola monarca, minha patriarca, que veio na arca do velho Noel. Viola chancela verde e amarela, mantenho com ela a tradição de pé. Viola bastão, elo da união, da nossa canção, raiz dileta. viola patroa que canta e entoa, por música boa está sempre alerta. Viola brejeira que cheira a poeira, tu és brasileira e também predileta. Viola astuta que vive na luta, ensinando, recruta e formando poeta. Viola monarca, minha patriarca, que veio na arca do velho Noé. Viola chancela verde e amarela, mantenho com ela a tradição de pé. Clube do Caipirão. Acima do joelho, dizendo que desta vez não adianta dar conselho. Quer arranjar um amor e parte as despesas no meio. Ela adora gafieira no sambão, ela é bacana. Quando vai na pagodeira, viu, é soleada. A noite inteira com ela ninguém se engana. Tem que trazer na gibeira um bom pacote de grana. Pintou um moço solteiro, velho Oscar Lisboa. Mas na soma do dinheiro ela ficou com coroa. Velho tem que ser guerreiro para não ficar à toa. Noite afora e dia inteiro, viúva tá numa boa. Modão cabeceira! Posicionados Gino e Geno, de 1984, A Viúva da Esquina. Antes tivemos Goiano e Paranaense mantendo a tradição e a moda de viola Boi Soberano com Zé Carreiro e Carreirinho. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Siga a gente no Twitter, @ClubeDoCaipirão. No Facebook, Clube do Caipirão. Para ficar por dentro do nosso mundão caboclo, www.clubedocaipirão.com.br. Acesse o nosso portal, clubedocaipirão.com.br. O melhor da cultura sertaneja da internet. Aqui no Clube do Caipirão é muita moda e pouca prosa. Vamos ouvir Morada da Saudade com os irmãos Liu e Léo. E fez morada no peito deste peão. Eu sinto grande tristeza machucar meu coração. Cada veia do meu corpo representa um estradão. A boiada caminhando na minha imaginação. O sincero do madrinha por dentro da veia minha também faz circulação. No sangue deste peão ficou tudo misturado. Tem grito de boiadeiro no silêncio do cerrado. No chapadão da saudade, o berrante apaixonado, ecoando no meu peito, me faz sonhar acordado. Comitiva e boiadeiro, circula meu corpo inteiro, que me deixa arrepiado. No silêncio da saudade, a noite noite quando me deito, sinto o casco de boiada pisoteando no meu peito. O chiar de uma chaleira me desinquieta no leito. O barulho de esporas me sufoca e não tem jeito. Parece que estou sonhando, mas ouço o peão gritando no estradão do meu peito. No cerrado do meu corpo uma ribada ficou. Foi uma rosa tão linda que no meu jardim brotou. Laçou o meu coração, deu um piado e derrubou. Neste peito de peão uma cicatriz ficou. A saudade corta e fura, não tem remédio que cura onde o amor machucou. Clube do Caipirão. Um sujeito forte e bem trajado, metido a conquistador, chegou numa cidadezinha muito simples do interior. Com o seu carrão de luxo, em frente a um hotel encostou. Foi dizendo para a atendente: quero um quarto e um banho quente. O cardápio sou eu quem dou. A mocinha atendeu prontamente e lhe disse: já está ao seu dispor. Suba a escada e siga em frente, vá até o fim do corredor. Nosso hotel é muito simples, nós não temos elevador. Diga então o que quer pra comer, vou pedir pra mamãe fazer o cardápio para o senhor. Ele então respondeu pra mocinha: escute o que vou lhe dizer. Vou jantar em um restaurante, meu cardápio aqui hoje é você. Vou chegar lá pras 11 horas e você vai me prometer. Sob a cama estará me esperando, vou passar a noite delirando, delirando de muito prazer. O que ele nunca esperava, que era filha do delegado. Minha filha, aceite o convite, disse o velho no modo educado. O doutor ficou atrás da porta, o conquistador foi algemado. Lá na cela com os outros detentos, o galã passou por maus momentos, teve o seu cardápio trocado. Clube do Caipirão. Está pregado um inocente que deu a vida. dia fui pena, sorte crucificado. Hoje eu carrego amargurado a cruz pesada do meu penar. Hoje eu carrego amargurado a cruz pesada do meu penar. É sucesso em Lourenço e Lourival, de 1974. Ouvimos com as vozes de Cristal, Capelinha Branca. Antes, Peão Brasil e Valentim, Cardápio Trocado. E os irmãos Lio e Léo, uma gravação de 1986, Morada da Saudade, aqui no Clube do Caipirão, defendendo a tradição da nossa canção cabocla. Clube do Caipirão é tradição caipira. Mais um intervalo e já voltamos. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos de volta com o maior programa sertanejo raiz do rádio, Clube do Caipirão, sempre em defesa da nossa canção cabocla. Clube do Caipirão é tradição caipira. Levanta o braço direito, companheiro Zé Luquinha, na picape número 2. É sinal que tem disco no jeito e é disco de 78 rotações. Vamos ouvir esta raridade de 1981 com Palmeira e Luizinho, Peixe Vivo. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Clube do Caipirão. A saudade aliou, a lembrança me trouxe a infância que longe deixei. E saudoso do jogo de bola na porta da escola que um dia estudei. A estrada cheia de poeira, a velha porteira abri e passei. Mesmo sendo um dia bem frio nas águas do rio, de ponta saltei. Fazer a curva da pedreira, depois da porteira vi o casarão. Perfeita e bem conservada estava a escada em pedra sabão. Muitas coisas ali recordei, assim que entrei no velho porão. Vi aranha fugindo assustada, buscando morada num buraco do chão. Lavar o meu rosto na bica que bem perto fica dos pés de bambu. Suas moitas imensas e lindas abrigam ainda centenas de anus. A corrueira trazendo cisquinho fazia seu ninho no velho paiol. E a queda da cachoeira formava arco-íris nas tardes de sol. Nossa vida é um túnel extenso, começa imenso, estreita saída. O destino é um moleque travesso, assina, às vezes se torna bandida. Eu confesso, voltei magoado, deixar no passado me abriu uma ferida. A distância aliou a saudade, voltou por maldade, a ilusão de uma vida. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Seu moço, preste atenção, procure me compreender. Bem certinho vou dizer, se o senhor me permitir. Este imenso progresso que cobre o Brasil de glórias, analisando a história, eu ajudei construir. Hoje o meio de transporte são por vias asfaltadas, mas as primeiras picadas foi eu que ajudei a abrir. Com o meu carro de boi, arrocho de couro cru, Cambito de Guatambu, Poeiro de Cambuí. Cortava terras barrentas nas serragens do rodeiro, no rangido do tamoeiro, nos estalos dos canzinhos. Arregado de cereais, eu seguia passo a passo, caprichava no chumaço pros cocão fazer o ninho. Destino, desdobrando a sorte amarga, deitado embaixo da carga, ouvindo a chuva cair. Sem lamentar minha sorte, depois que a chuva passava, de novo continuava minha jornada a seguir. Com fé na Virgem Maria, que sempre me abençoava e também me acompanhava quando eu ia partir. A cantiga do meu carro nas distâncias caminhada, pra sempre ficou gravada na minha imaginação. Meu velho carro de boi, que tanto gozo me deu, carujou e apodreceu lá no fundo do galpão. Onde eu fui enterrado, quero que deixe um letreiro, descansa aqui um carreiro pioneiro do sertão. Os Catireiros de Itajubi, ouvimos Vieira e Vieirinha de 1976, pioneiro do sertão. Antes, João Mulato e Douradinho, Ilusão de uma Vida. E o Peixe Vivo, clássico da música caipira de 1951, raridade sertaneja, com Palmeira, Luizinho e Zezinha. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Agora chegou um dos momentos mais esperados do nosso programa. É hora do humor caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com o caipira Barnabé. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. Muito obrigado, que Deus ajude vocês, que eu mereço. Não é à toa que meu pai falava sempre que eu era o mais inteligente dos irmãos. Graças a Deus. Desde pequeno que eu era o mais inteligente. Eu sempre fui mais inteligente do que os meus irmãos, até para rezar. Eu ia com meus irmãos na igreja rezar, quando eles estavam no Senhor eu convosco, eu já estava entre as mulheres lá fora. Não, eu era tão inteligente que lá em casa nós éramos 16 irmãos, e só tinha eu vivo. Os outros tudo trabalhavam. Então, uma vez eu fui roubar a jabuticaba do nosso vizinho. O vizinho tinha uma jabuticabeira carregada lá no quintal. Subi lá em cima e tô lá apanhando jabuticaba, enfiando no bolso, comendo alguma depressa pra ninguém ver. Quando eu olho pra baixo, olha o dono olhando pra cima. O jeito olhou pra cima e falou: ladrãozinho, sem vergonha, vou contar pro seu pai. Eu falei: conta agora, ele tá no outro galho aqui. O meu irmãozinho menor do que eu, desceu lá no quintal de casa e lá tava a porca deitada, os leitãozinhos tudo mamando. Foi só ele ver os leitãozinhos mamando na porca, ele voltou pra dentro e falou: pai, os leitão derrubaram a porca e estão comendo todos os botões da porca. A criança é um caso muito sério. Ai, meu Deus do céu. Mas eu, apesar de ser ainda criança naquele tempo, eu já fiz grandes descobertas. A primeira descoberta que eu fiz, eu descobri que mulher tem moela. Descobri no dia que morreu uma vizinha lá de casa, e o marido dela estava chorando e falando: Nunca mais arranjo outra como ela. Mas, graças a Deus, eu fiz um grande casamento, porque mulher não dá ordem lá em casa, quem dá ordem na minha casa sou eu. Não admito que mulher dê parpite lá em casa, quem dá ordem na minha casa sou eu. Ontem mesmo eu acabei de jantar e falei pra mulher: Camomila, você não tá vendo que eu já acabei de jantar? O que que tá esperando pra trazer água quente? Traz água quente aí que eu já jantei. Dentro de 2 segundos ela trouxe água quente. E quando eu mando ela atrás depressa, porque ela me conhece, ela sabe que eu não lavo louça com água fria. Vocês estão pensando? A minha sogra mora na minha casa. Minha sogra mora na minha casa, mas se ela quiser falar comigo, ela tem que se ajoelhar no chão. Eu tô sempre embaixo da cama. Culpado disso é eu mesmo, que dei o mau costume pras mulheres lá em casa. Faço tudo que a minha mulher me pede. Então, domingo passado, ela sabendo que eu faço tudo que ela pede, chegou em mim logo cedinho e falou: hoje é domingo, né? Eu falei: é sim, o que que tem? Ela falou: vamos almoçar fora? Eu falei: vamos, põe a mesa no quintal. Ah, quer almoçar fora não tem problema, né? Não custa nada. Eu gosto de fazer o que a minha mulher me pede, coitada. Agora, eu sou um grande fã do meu pai. Desde criança que eu admiro meu pai, até puxei meu pai nesse ponto de vista. Porque meu pai é um homem de palavra. Eu admiro muito as pessoas que têm palavra. Tanto é que eu não acredito em mudo, porque tudo mudo é sem palavra. Eu ainda não vi um mudo que tivesse palavra. Meu pai ficou devendo 20 contos pro nosso vizinho, falou que não pagava e não pagou mesmo. Já vi que tem muita gente aí que conhece bem o meu pai. Meu pai, o que você está pensando? Meu pai não pagou o vizinho porque ele falou que ele não ia pagar, mas ele não é por falta de recurso não, porque ele é atacadista. Meu pai dá ataque toda hora. Eu tenho muita sorte, sou fã da minha família é uma família decente, graças a Deus, mas eu estou sempre entrando bem. Estou sempre entrando bem. No mês passado, saí de São Paulo e fui trabalhar na vizinha cidade de Manaus. Viajei para lá num avião de luxo, num DC-3. DC-3, já todo mundo sabe que é um avião que embarca 18 pessoas para DC-3. Quando eu cheguei em Manaus, eu estava descendo na escada do avião, era aquela multidão de gente no aeroporto. Foguete estourando, banda de música tocando, fotógrafo por tudo que era canto, tinha fotógrafo tirando fotografia. Eu virava a cara para um lado para não sair no retrato, tinha fotógrafo, virava para o outro lado, tinha fotógrafo. E eu não gosto de sair em jornal e nem em revista, Deus tá vendo. Então eu virava a cara para não sair, fotógrafo me fotografando. Foi indo me aborreci com o fotógrafo e falei: que jeito vocês querem que eu saia? Ele falou: sai da frente que você tá atrapalhando o governador. Deu uma raiva. Desci do aeroporto para a cidade. Logo no meio da rua, encontrei uma mocinha. A mocinha olhou bem na minha cara e falou: você não é o Barnabé? Eu falei: eu sou, mas você me conhece aqui em Manaus? Você me conhece? Ela falou: conheço por fotografia. Eu falei: você me viu em alguma revista? Ela falou: não, eu vi numa lata de banho. Deu uma raiva. Cheguei na cidade, a mocinha foi pra lá. Daqui a pouquinho, uma menina passeando na rua com o pai dela. A menina me viu, mostrou pro pai dela: olha ali, pai. Eu falei: o que que foi, menina? Ela falou: nossa, pai, ele fala. Ele parece gente, pai. Aquela menina me deixou em paz, o pai dela também. Eu já tava com fome. entrei num restaurante, falei com a mocinha que veio me atender, falei, você quer me servir aí um almoço reforçado, que eu tô com fome, faz tempo que eu não como? Ela pegou e me trouxe um peixe tudo arrepiado. Acabei de comer, falei, mocinha, por favor, isso aí já é o almoço? Ela falou, ah, isso aí sustenta muito, esse é peixe 2F. Falei, peixe 2F, que peixe é esse? Ela falou, é frito e frio. Falei, então você aumenta mais 2F, fica afiado. Aí ela chamou a polícia, me levaram em cana, chegou lá o delegado, falou, então, seu vigarista, como é que foi o negócio do restaurante? Falei, doutor, a culpa não é minha. A moça disse que era peixe 2F, frito e frio, eu aumentei mais 2, que é fica afiado, não tá certo? Ele falou, tá certo, sim. Chamou um soldado e falou, aumenta mais 2F, fecha o fulano. Aí eu já tava lá dentro mesmo, aumentei mais 2 por minha conta. Fiquei fechado. O pior é que o delegado ficou furioso. Humor Caipira. É o Humor Caipira com o humorista Barnabé aqui no Clube do Caipirão. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. É o Clube do Caipirão defendendo a tradição. Mais uma pausa, não sai daí que tem muita moda pra gente ouvir. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Expert em dance music? Sentes que já nada te surpreende? Então escuta. And the mix. Mixagens do DJ Marcelo Domingues e outras sonoridades todas as quintas-feiras às 7 da manhã na Antena Bet. DJ Marcelo Domingues. Mente é Indie, estás no lugar certo. Mente Indie, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, com 60 minutos de duração, aqui na tua Antena Best. Alinhas? O melhor da música progressiva está em Progress. DJ NTS traz às luzes da ribalta artistas dos géneros Progressive e Electro House. Progress, sextas, 7 da manhã, com o DJ MTS na Antena Best. Play Hits. De segunda a sexta-feira, a Antena Best traz uma chuva de sucessos para você. São duas horas com muita energia, músicas e quadros que prometem mantê-lo bem animado até o final do programa. Play Hits, de segunda a sexta, a partir das 6 da tarde, na Antena Best. Muito mais. Hard Zone. Sábados, 7 da manhã, na Antena Best. Os grandes sucessos do momento podem ser escutados na Antena Best. De segunda a sábado, não percas as novidades fresquinhas acabadas de sair da fornalha dos singles e que vão tocar aqui, na tua estação preferida. São 14 em linha. De segunda a sábado, às 2 da tarde. Antena Best. Linhas. The depois de uma noite inteira a bombar, continuamos a 100% na Antena Best. 100% Club. Mixagens de DJ Prodígio. 100% Club. Aos domingos, às 6 da manhã, na Antena Best. Queres festa? Yeah! A sério que queres festa? Yeah! Mas tens mesmo a certeza de que queres festa? Então salta para a pista e junta-te a nós. Na pista.com. 120 minutos com as melhores músicas dance na tua Antena Best. Na pista.com, aos domingos, das 22 às 24 horas, na Antena Best. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Que maravilha! É uma satisfação imensa estar aqui junto com você, recordando grandes sucessos, matando saudades e apreciando as novidades do nosso mundão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Vamos, Luquinha, senão não dá tempo, a Juju tá ali brava. Vamos ouvir Pedro Bento e Zé da Estrada, é isso? Pedro Bento e Zé da Estrada, aos amantes da rancheira, Serenata do Amor. Esta noite eu canto serenata a você, minha mulher amada, que deitada sozinha em seu leito ouve minha voz tão apaixonada. Eu lhe peço desculpa, meu bem, por me causar tanto dissabor. É o grande problema das nossas vidas de amor. Por favor, ó minha querida, eu lhe considero a mulher mais bela. Quero ver seu lindo sorriso quando você abrir a janela. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Foi até o Araguaia. conhecer tudo de lá. Mas quando lá eu cheguei, pelas águas naveguei, sempre estava apreciando. Parecia tão distante, pelas matas verdejantes, uma voz a me chamou. Índia, tu é glória, tu és tão bela, tu és o meu amor, és a Índia Guarajá, és a rainha das flores. Eu fui remando, o meu barco encostando, e saí a procurar. Vi que era ainda bela, e segui o rastro dela, e ela estava a me esperar. E dentro da mata escura, sua imagem bela e pura, eu fiquei a contemplar. Joia perfumosa, ela é dona do meu lar. Índia, do Araguaia, tu és tão bela, tu és o meu amor, é da Índia Carajá, és a rainha. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Fui um pobre andarilho nos caminhos da saudade. Fui de costa para o mundo e de frente para o além. Fui caindo e levantando sem apoio de ninguém. Pois neste mundo socorreu. Já fui sombra que o mundo de vergonha me escondeu. Mas venci esta conquista. Hoje sou o que sonhei. Obrigado, meu Senhor. Sucesso, Caminhos do Mundo com Industrial e Fazendeiro. Antes tivemos Silveira e Silveirinha, Índia do Araguaia, e Serenata do Amor com os amantes da rancheira Pedro Bento e Zé da Estrada aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição caipira. Opa, muito obrigado a você, amigo, você, companheira, que nos ouve pela internet, pelas ondas do rádio, no carro, em casa, no trabalho. Em nome da nossa equipe, eu lhe agradeço por deixar o Clube do Caipirão fazer parte da sua vida, fazer parte da sua família. Por isso, o nosso programa é mais que sucesso, é tradição. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. No jeito, o trio Parada Dura, na sua mais conhecida e consagradíssima formação com Creone, Barreirito e Mangabinha, de 1980, Avião das Nove. Já comprei passagem para ir embora, só me resta agora apertar-te a mão. Se já me trocaste por um outro alguém, já não me convém ficar aqui mais não. Levo comigo deste amor desfeito, solidão, despeito e cruel desgosto. No avião das nove partirei chorando, por deixar quem amo nos braços de outro. Ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade. Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faça a tua vontade. E ao ver o avião subir no espaço, subir, não vai chorar também. Deixe que eu choro sozinho a dor dos espinhos que a vida tem. Te faz muito feliz, faça a tua vontade. E ao ver o avião subir no espaço, sorrir, não vai chorar também. Deixe que eu choro sozinho a dor dos espinhos que a vida tem. Clube do Caipirão. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Tabuador, lá conheci uma morena que me deixou amarrado. É cheia, linda, pequena, eternamente serão lembrados. Pedaço da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais será esquecida a imagem bela de um anjo amado. 2 meses passaram logo, é no copo que eu afogo. 60 dias apaixonado. Eu sinto o peito despedaçado, o pranto rola depressa no meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a paz.

igreja cigana, o senhor vai ter trabalho, porque seu filho vai ser morto por um raio. Ele abusou batendo com os pés no suaio. O meu dinheiro é assim, eu atrapalho. Clube do Caipirão. Conheço um velho ditado que é do tempo dos agais. Diz que um pai trata 10 filhos não trata um pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Você manda o véio embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com o veinho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje é que dá minha casa, o senhor tem que sair. Leve este couro de boi que eu acabei de curtir, pra lhe servir de coberta aonde o senhor dormir. Pobre velho calado, pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando ele pediu. O velhinho comovido, pra não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: pra que você quer este couro, que seu avô ia levando. Disse o menino ao pai: um dia vou me casar. O senhor vai ficar velho e comigo vem morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar. Esta metade do couro vou dar pro senhor levar. Clube do Caipirão. Valente, bordado e coração, marmelo marcante, carreiro pai João. Na frente o candeeiro, menino de pé no chão. Ele era apaixonado pela filha do patrão. Ai meu Deus, o menino era eu. Ai meu Deus, o menino era eu. A paixão virou ferrão, como fere o peito meu. Se formou, tem um diploma na mão. Eu na escola do mundo não aprendi a lição. Hoje ela é casada, está morando na cidade. Está nos braços de outro e eu nos braços da saudade. Ai meu Deus, o menino era eu. Ai meu Deus, o menino era eu. A paixão virou ferrão, como fere o peito meu. Já foi pro céu, sua boiada morreu. O velho carro de boi, nem sei o que aconteceu. Eu não bati na boiada, mas o mundo me bateu. A paixão virou ferrão, o boi de carro sou eu. Ai meu Deus, o menino era eu. Ai meu Deus, o menino era eu. A paixão virou ferrão, como fere o peito meu. Modão, hein? Tião Carreiro e Paraíso, de 1980, Candeeiro da Fazenda, música do grande Lourival dos Santos. Antes tivemos Couro de Boi, clássico caipira com Palmeira e Biá, lindíssima composição do Ted Vieira, e do Diogo Muleiro, o Palmeira, de 1954, em raridade aqui no Clube do Caipirão. É verdade. E Leôncio e Leonel, de 1956, Casinha de Iaçu. É o Clube do Caipirão abrindo o baú da nossa música caipira. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Eu quero que você preste atenção nessa comparação. Vamos ouvir o Velho e Moço com Gonçalo e João Valente. Para quem não sabe, o Gonçalo é o Pardal da dupla Pardinho e Pardal. Antes de fazer dupla com Pardinho, ele gravava junto com João Valente. E vamos ouvir Gonçalo e João Valente. Sorte a moda, Luquinha. Fato verdadeiro, muita gente presenciou. Na sala de diversão, um velhinho ali entrou. Só moço que divertiam, do velhinho não gostou. se ponha daqui pra fora, que seus tempos já passou. O velho foi responder, um dos moços não deixou. Você é um analfabeto, aposto que não estudou. Eu sou um advogado, discuto com promotor. Se eu discutir com você, eu vou perder o meu valor. O velho insistiu um pouco e pro moço ele falou: tem muito que aprender neste mundo enganador. Tu parece, mas não é. Eu não pareço, mas sou. Não se lembra mais de mim, mas eu já fui seu professor. O moço reconheceu e o velhinho ele abraçou. Verdade o que você disse, o senhor me ajudou. Não ajudei, te ensinei, mas uma coisa faltou: a educação de berço que teus pais não te ensinou. Clube do Caipirão. Amanhã bem cedo arrei o meu bolão, cortando estradão fui ver a minha terra. Fui rever mamãe que ficou chorando, sempre me esperando no rancho da serra. Fui rever também uma linda cabocla, quase ficou louca ao me ver partir. Esta cabocla é a mulher mais linda que me espera ainda bem longe daqui. Eu fui dando rédea pra rolar madeira, já foi só poeira que subiu do chão. A mula parece que adivinhava o que se passava em meu coração. A mula mateira não pedia espora, foi estrada fora neste batidão. Toda a serra vi minha casinha, vi minha mãezinha perto do portão. A minha mãezinha quando me avistou não acreditou naquilo que via. Foi sorriso e choro na minha chegada, mãezinha adorada chorou de alegria. Eu também talvez por lhe dar desgosto, senti no meu rosto prantos que corri. Quando eu abracei a minha mãezinha, saudades que eu tinha, morreu neste dia. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Vem a noite com a noite, todas as lembranças, que você deixou. Eu sozinho no meu mundo vou chorar saudade do que eu já não sou. Já não sou aquele que um dia teve tudo e deixou perder. Eu já não tenho você. Lembro sua voz macia me dizendo coisas que eu não quis ouvir. Suas mãos em meus cabelos me acariciando pra eu poder dormir. Tanto amor jogado fora e somente agora eu pude compreender. Mas eu não tenho você. Que vontade de gritar seu nome pela rua e te encontrar. Te dizer que sem você eu já não tenho forças pra continuar. Minhas noites são tão frias e meus dias hoje já não são iguais. Em meu mundo existem sombras, pesadelos tantos que a lembrança traz. Tenho sonhos em pedaços, coração marcado pela minha dor. Só agora compreendi o quanto era importante todo aquele amor. Tenho uma vida inteira de amor e planos pra te oferecer. Eu só não tenho você. Que vontade de gritar seu nome pela rua e te encontrar. Te dizer que sem você eu já não tenho forças pra continuar. Minhas noites são tão frias e meus dias hoje já não são iguais. Em meu mundo existem sombras, pesadelos tantos que a lembrança traz. Tenho sonhos em pedaços, coração marcado pela minha dor. Só agora compreendi o quanto era importante todo aquele amor. Tenho uma vida inteira de amor e planos pra te oferecer. Eu só não tenho você. Eu só não tenho você. Sucesso, Mato Grosso e Matias, Lembranças. Antes tivemos Vieirinha, Rancho da Saudade e Velho Moço com Gonçalo e João Valente. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Aqui é uma moda na sequência da outra. Vamos para mais um intervalo? Não sai daí que é rapidinho. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Ô Juju, cadê o tereré, Juju? Só vocês que bebem aí. Peraí. Ah, beleza. Então você vai vindo aqui já? Foi você que manda. Ah, agora? Ah, então tá bom. Vou esperar. É verdade. Isso, traz um golinho aqui, ó. Isso, põe aqui pra fazer barulho.

chapadas e serras, pro lado das terras de Minas Gerais, e campos floridos e belos cenários, e ouvir os canários dos macaubais. Fumaças distantes no azul do horizonte, na encosta do monte, formando espirais, e tudo que amo na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mar. Passei uma noite no rancho Amizade, vivi na saudade, começo do fim. A chuva caía naquele tugúrio, num triste murmúrio por sobre o capim. A noite avançava e eu não dormia, agora sabia que amar era assim. Por fim entreguei-me ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. Voltei pra cidade, fiquei na agonia, até que um dia meu bem encontrei. Deixei a menina com todo carinho, aquele rostinho acariciei. Cantando seguiu-me na linha da vida, na estrada florida que eu lhe mostrei. Porque ela sabe que agora é só minha, é minha rainha, eu sou o seu. Clube do Caipirão. Comprei um burrão ligeiro lá pras bandas de Jaú. Mandei fazer uma rede da sola do couro cru, pra nós viajar cantando no Brasil de norte a sul. Comprei uma viola boa, porque nós não desentoa quando cantam cururu. Enfrentei a vida dura pra poder alcançar a glória. Hoje eu entro nos fandangos, sempre saio com a vitória. Também sou compositor, faço moda na memória. Dentro de uma cantoria, eu quero morrer um dia, mas deixo o nome na história. A sina de um cantador é somente Deus quem dá. Não adianta força ao peito quem não nasceu pra cantar. Eu canto sem fazer força, minha voz é natural. Sou filho de Araçatuba, quero ver quem me derruba nos torneios que eu entrar. Não gosto dos invejosos, a inveja matou Caim. Sou um caboclo de verdade, foi do interior que eu vim. Gosto de ajudar os colegas, do começo até o fim. Falo de peito largado, sei que Deus vai dar dobrado o que desejam pra mim. Ei,